te ver nosso romance. Cola tua boca em mim. Você sabe que eu te amo. É o teu nome que eu chamo. Vem comigo ser feliz. Eu te peço só mais um minuto de atenção. Eu vou curtir com você. E o DJ Daniel tocando os sucessos. As irmãs Soares, Diadora e Tetuba. O som do Tuxauá com DJ Daniel. Com as irmãs Soares, vou curtir e dançar. O som do Tuxauá com DJ Daniel. Dançar ao som do Tuxauá.